Me vejo abandonado sem você ao meu lado. Amarga a solidão de você, eu não abro mão com você. Eu me sinto tão completa a ponto de não querer saber do mundo. Quando estou contigo eu aproveito a cada segundo. Ha! Mulher perfeita igual essa tá pra nascer. Me entende, tá do meu lado, aconteça o que acontecer. A minha volta me enxerga, pois só tenho olhos pra você. Me aceita do jeito que sou, sem ligar pro que vão dizer. Lembro da gente, vendo as estrelas deitado na grama. Dizendo que te amo e sem dizendo que me ama na cama. Cê me leva ao paraíso, seu sorriso radiante traz o brilho do verso estribilho. Eu dedico essa cantiga pra você, amor, minha singela flor. A cada dia que a gente tá unindo, a cada dia tô mais envolvido. Minha cara a metade que esse sentimento que nos une dure pra eternidade. Amor, eu sei que vou te amar, amor. Pra sempre vou te amar, amor. Eu sei que vou te amar, amor. Linda, cê não sai do meu pensamento. Eu te desejo e te quero a todo momento. Expresso todo o sentimento que eu sinto por você. Durmo e sonho contigo, mas eu te vejo amanhecer. Na calada sai, sem dizer pra onde vai. Deixando o gosto de quero mais. Com ela me sinto quase tranquilo. No seu corpo quente eu fico mais perdido. Dessa vida acertou e cheio o cupido. Por te colocar na minha frente. Bela, delicada, ainda por cima ainda é transparente. No seu jeito envolvente eu viajo e agradeço por mais um dia da gente. Vejo ela a todo instante, cada lugar que eu vou eu vejo o seu semblante. Pra você minha musa, esses versos que eu tô recitando. Eu sei que em algum lugar com atenção você tá me escutando. Amor, eu sei que vou te amar, amor. Pra sempre vou te amar, amor. Eu vou te achar. Sei que você tá em algum lugar me esperando.